Education, Vocalation. Bora. Ok? Yeah. All right. Quanto? Um, dois, três. Nasce em Cusco, brilha também no céu, te beijo na cruz. Não é por acaso que o atraso mora ao lado e não se foi ainda. Nada do que foi será ao sul dessa América tão linda. Eu vi o sol morrendo, dançando pelas sombras de um dia cabo. E seus filhos brigando pelas sombras com os surubus. Manchas do ocaso, marcas do atraso, ouro com sangria. Sangria, cólera e os pantanais dos Andes, as gerais, o que será o dia? Ao sul dessa América tão linda. Eu vi o sol morrendo, dançando pelas sombras, tiro de acabou. Os homens e seus filhos brigando pelas sobras com os urubus. Manchas do ocaso, marcas do atraso, ouro com sangria. Exagerado que será um dia. Eu vi o sol.